Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! BaixoFrentesoco.com é site, tenho que ouvir e mostrar pra todo mundo. Chega o cara e fala que não conhece, que é feio e não sabe. Gosto de jogos e de diversão, Tem picanha aí na mesa a campanha, o mestre convocando, o jogo vai começar. E da rolagem dos dados, personagens vão brotar. Quero e espero ver seu nick online no Steam, vê-lo em game, no CS. Ela tá jogando, ele tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Gosto de jogos com muitos podcasts, toda sexta-feira lançamos pra você. Vou dar uma passada no Marte, comprar Great Ball e pegar Pokémon. Fazer tabelinha com Gomes, chutar com Alejo e ser campeão. Sua louca, liga logo o videogame de controle na mão. Que você gosta de jogos, você quer diversão. Gosto de jogos, o dadinho vai rolar e o Pisco Ninja agora vai tocar. São dois anos já no ar, e foi só pra começar. Vamos lá jogar. Gosto de jogos, baixo frente sou, não dá pra parar. Não dá mole, vai escutar. Gosto de jogos. Começando a em 170 edição! Porra! Centésima, septuagésima, eu acho. E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre aquele tipo de jogo muito especial que, por incrível que pareça, eu só conheci direito no passado, mas vamos dar para o caso por enquanto. Musou! Porrada minha japonesa! O meu contra um. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilá. Cala a boca e toma uma lança na cara. O Daigo! Espere, não persiga, Lubu! Tengu Maru! Aô, garotada! Caralho, eu consegui muito imaginar um japonês assim. Um japonês. Prazerzão, assim, japonês de bozo, tá ligado? Do programa infantil. Deve ter algum desse tipo, cara. Garanto pra você que tem. E o Hitsus? Aperta a bolinha, aperta a bolinha, aperta a bolinha, aperta a bolinha, aperta a bolinha. Cara, mas vai ficar só soltando Musou? Não bate no primeiro. Musou. E é isso aí. Nessa semana nós vamos enfrentar centenas de milhares de inimigos ao mesmo tempo. Vamos bater e andar, bater e andar, bater e andar, bater e andar, bater e andar, bater e andar, bater e andar, uma potência elevada ao infinito. Getorigo! Tudo isso muito mais depois de e-mail. Depois tem mais uma horda de inimigos antes do caminho. É, tem mesmo. Então, a meus e-mails tem que bater no fogo. É divertido, bater no fogo. É verdade que se amarra. Porra, você não sabe quanto. E-mail. O volume parece bom, está quase batendo tudo aqui. Tchá, tchá, tchá. Estou sem voz. Leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, edição 170. Estou completamente sem voz. Eu sou o Ilapso e o Bode é um cara muito maneiro e vai gravar aqui a 1 da manhã. 1 da manhã, domingo, estamos em São Paulo, dentro de um banheiro. Parada gay, tá ligado? Tamo aqui, sem medo de ser feliz, somos adultos, cara. Tem que ser feliz do jeito que você acha que é legal, tá ligado? É, eu tô rouco por uns motivos aí escusos. Dadinho, vulgo Atos Ferreira, tem 21 anos, estuda engenharia de computação no Cefet Mineiro, em Coronel Fabriciano. Julgo eu, pelo menos ele é de lá. Primeiramente, gostaria de dizer que os últimos casts gravados em grupo ficaram muito bons. Embora a qualidade do áudio ainda não esteja 100%, aí você tá com certeza, a leitura de e-mails então tá maravilhosa. O entrosamento e o bom humor dos participantes é nitidamente maior, tornando o cast mais divertido do que nunca. Porém, meu objetivo ao mandar este e-mail é para pedir humildemente desculpas ao Senhor da Eternidade por acusá-lo no meu e-mail anterior, chamando-o de desertor juntamente com o falecido Mestre Splinter. Ao que aparenta, ele nunca abandonou o barco, apenas teve problemas com o jogo da vida real, no caso o intestino dele, o que atrapalhou a frequência do mesmo no podcast. Fica aqui em sinceras desculpas. Observação. Estou reescutando todos os casts e é uma atividade muito boa, já que estou acostumando com todos os participantes, ficando muito mais fácil pegar referências, além de aproveitar melhor todas as piadas e opiniões. Só fiquei decepcionado com a falta de cunhões do Ninja Inimigo ao falar que não conseguiu zerar Demon Souls. E ficam aqui algumas dúvidas. Quando vai rolar um cast falando sobre a série Souls? Falamos com o Tengu Maru hoje, cantamos músicas com ele, ele falou que vai gravar. E a revanche do Mestre Splinter contra a Debs no Counter Strike? Era, mas ganhou. No jogo da vida, Neves ganhou, acabou. Porra, nossa campeã, cara. E um antigo desafio do Senhor da Eternidade versus Cangaceiro Samurai no StarCraft 2. Ah, ninguém mais joga essa porra desse jogo. E um antigo desafio do Senhor da Eternidade no Contra 3 na velocidade 10x. Você vai ficar como desafio ao Pombo. Exatamente, manda e-mail para Pombo. Era antes. Fala galera do BFS, aqui é o Dirge Bolado novamente, respondendo uma pergunta com o Papai Ninja. O meu nick tem sim a ver com o Dirge of Cerberus, mas isso é outra história. Em relação ao podcast, eu acho que Ninja Inimigo levou a melhor apenas por causa da música de Mega Man X4, que ela sabe. Pode ser injusto da minha parte, por Mega Man ser uma das minhas séries favoritas de games, mas a música Makinai Aikitoaru é linda e não me deixa opções. Entretanto, o Round 1 tinha a música de Metroid, que é outra franquia que amo. Só pra não esquecer, o Ilapso escolheu Oendan, que é de longe o melhor jogo de DS, o segundo. Oi? Deve ser o segundo Oendan, deve ser o melhor jogo de DS pra ele, eu sei isso que ele quer dizer. Entendi. E eu jogava bastante, eu jogava no Insane Mode com as Cheerleaders, Japão. Mas o cast estava excelente como sempre. Mega Man Zero, Reticências e Interrogação. É um jogo aí, da galera. Mega Man Zero? É muito bom, tá jogando? Joguei. Vamos gravar sobre isso. Ah, tá. É muito bom, é difícil. Se você perde um chefe com 500, você nunca mais pega o poder dele, tapa na cara. Save state. Caralho, brother. Por fim, Everton Zepon, oi, ponto. Não vou digitar e-mail enorme, ponto. Só quero pedir pra Rebeca Yoshi cantar parabéns pra eu pelo meu aniversário no dia 29 do 4. Sem mais. Então, vamos ficar te ligando pra Rebeca. É, mas o bode vai cantar parabéns pra você. Quem manda parada aqui amanhã? Parabéns pra você. Isso aí, parabéns, Zepon, cara. Felicidades e muito pau no seu cu. Essa é a leitura de e-mails, ficou por aqui. Eu tô fazendo muito ruim, cara. Eu tenho muito ruim. Eu sou um mito, cara. Eu sou um deus do cara aqui. Eu vou parar essa gravação aqui, vou editar essa porra e vou mandar lá pra Frente Carioca terminar a edição. Vou enrolar um pouquinho pra dar 5 minutos de e-mail pra parecer que teve. O que que tá rolando de bom aqui, Bote? Qual é a boa de São Paulo? Dê sua opinião sobre São Paulo. Cidade maravilhosa, cidade funcional, o metrô funciona, meio agradável, sabe? Pô, maravilha, adorei São Paulo, cara. Parada gay, maior do mundo. Reclamar. De Jesus tá aqui também, porra, tá tudo lindo, cara, tudo ótimo, fomos muito bem recebidos. Queria agradecer aí a galera da Coab lá em Parque Savoy, em Itaquera. O Homem-Aranha do Trânsito. A gente quer agradecer também o Homem-Aranha que ficou em algum ponto da Zona Leste aqui de São Paulo. Parabéns, Peter, você é foda. O cara no trânsito de Homem-Aranha, muito brother, muito parceiro. Isso. Aí o Nini deu uma buzinada, falou, e aí, Peter? E o cara falou, valeu! Cara, pô, a gente vira, cara. Pensamos de heróis. Esse país precisa de heróis. E o Homem-Aranha é só o primeiro deles. Fiquem com Deus e até semana que vem. Diversão na vez! Antes de começar o programa, vamos dar aqui uns parabéns pro nosso querido amigo Tengu Maru, que agora é um family man. Opa. Seguiu os conselhos, opa, de Gilly. É isso aí. Uma woman became a family man. Muito obrigado. Fui pra casa virar um homem de família. Exatamente. Música. Tenchu é um jogo japonês em que tem um monte de bicho que você bate um monte de gente. Isso aí a gente já explicou em algum episódio aí, que o senhor Daigo me explicou quando eu não conhecia tecnicamente o que era Musou. Não lembro qual episódio, alguns nossos ouvintes podem até lembrar, quem estiver fazendo maratona ou whatever, mas eu aprendi há pouco tempo. E desde então, caí nesse mar de jogos. Joguei 3 até agora, né? Mas tudo bem. Peraí, você jogou os 2 One Piece e qual que é o outro? Eu joguei o Cavaleiro Zodíaco. Ah, é. Tu jogou o Cavaleiro Zodíaco. Exato. Meus pêsames. Não é Musou. Porra, muito ruim, cara. Meus pêsames. Muito ruim. Errado. É divertidamente ruim, mas é ruim. Vamos falar sobre ele já já, mas antes eu queria saber, pra quem, como eu, não conhecia o que é Musou e agora tá ouvindo esse episódio falando que porra é essa de Musou, eu vou pedir pro nosso amigo Tengu Maru tentar explicar numa síntese. Se fosse explicar pra um, sei lá, sua namorada. Uma criança de 5 anos. É. Não, a namorada dele é muito alto nível. É. Uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos, o que é? A namorada, a mulher dele, acho que já teve, jogou Bazara sozinho. Assim. Ela é, cara, a gente jogava Passara de 2. Cara, é um belo nome de prato, né? Da Bazara de 2. Isso é um belo casamento. Olha só, essa. Inclusive, estávamos jogando Shin Ganda Musou outro dia. Eu tava jogando com o Amor, ela tava jogando com o Turnei Ganda, que é maravilhoso, um Ganda de bigode. Mas enfim, Musou é aquele gênero em que você joga sozinho, matando 1 bilhão de soldadinhos que aparecem na sua frente, sem muita dificuldade, é verdade, sou obrigado a admitir. Mas ainda assim, ele é muito divertido, porque ele é uma experiência quase assim. É catártica, é terapêutico, porque você mata, você martela o seu controle 1 milhão de vezes e mata, comete alguns genocídios aí, cada vez por fase. Porra, meu genocídio, já matou a população da China 5 vezes, cara. A palavra Musou é japonesa ou ela é chinesa? É japonesa. É kanji, então, né? É o inigualável, né? Uma parada assim. Literalmente significa sem par. Sem par. Bonito. Ímpar. Bom, belíssimo nome. Pô, eu tinha lido aqui que é The Only One, ou Without então, Equal. Então, sem par. Parabéns. Ninguém igual a você. Então, acho que Musou define muito bem a palavra button mashing. Que acho que não tem nenhum jogo que você aperta o botão tanto assim, tipo, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado, quadrado. Marvel vs. Capcom 3 chega perto. Quase, né? Só muda a sequência de botões um pouquinho, mas é nesse nível. Se você joga Musou só apertando quadrado, você tá jogando de forma completamente burra. Equivocada. Tá. Depende, cara. Porque, assim, é o quadrado, quadrado, quadrado, triângulo, ou XXY, se você joga no Xbox como eu, parece ser Goku Musou a partir do terceiro pro quarto jogo, assim. Ou seja, numa das expansões. Que é você dar uma sessãozinha de porrada e meter um golpe fudidaço no fim, só pra dar aquela derrubada. E é isso que foi a minha primeira impressão quando você me explicou o que era Musou. Era, tipo, muitos e muitos e muitos bichos. E você matando muito bicho. Muito bicho. Aí eu fui jogar. O Cavaleiro do Zodíaco, mas vamos pular isso. Depois joguei o jogo do One Piece, o Kaizoku Musou, que é Pirate Warrior. Eu não entendo também. Um outro tópico que eu quero fazer daqui a pouco é por que sempre traduzem Musou pra Warriors. Foda-se Warriors. Qualquer coisa que é Musou é Warriors. A gente já chega nessa parte porque é fácil explicar também. Mas eu percebi que é um jogo não muito difícil, porém incrivelmente divertido. Ainda mais por ser por personagens pelos quais o senhor nutre um grande apreço. Quando você joga o Musou, que é de um anime que você conhece, que você gosta muito, ainda é uma oportunidade muito legal de você encarnar um dos personagens que você preza, você tem admiração. E eu ainda digo que é a maneira mais divertida de jogar um jogo baseado em anime. Ainda digo que você deu sorte, porque o One Piece Musou, ele é diferente de todos os outros. Então eu não conheço Musou, né? Porque eu joguei. Não, você conhece. Mas você conhece uma forma mais evoluída do animal, digamos assim. Entendi. É tipo Raichu, assim, entendeu? Tá com uma pedrinha do trovão lá. Assim. Mas o lance é que, pelo fato de ser simples o jogo, a jogabilidade dele é realmente muito simples. Muita gente acaba se afastando do gênero porque acha que é muito repetitivo e sem profundidade. E é um pouco, na verdade. Mas pensa comigo, God of War, um jogo que faz muito sucesso. Aí, um jogo que tem a mecânica de Musou, só que em vez de lutar contra 1 milhão, você luta contra 3 bichos. Uhum, exatamente. Eu não consigo tirar nem pôr a mecânica de God of War. É a mesma coisa. É igual. É. Basicamente. Mas é que tá, esses jogos hoje em dia, a gente tem uma necessidade, às vezes meio exagerada, de ter que colocar rótulo em tudo, né? De um é hack and slash, outro é beat'em up, outro é Musou. ou o outro é, sei lá, qualquer outra merda. Quando, na verdade, as mecânicas deles são muito parecidas e, às vezes, o que muda é o fluxo com que as coisas se dão, né? Uhum. Um Dynasty Warriors da vida não tem puzzle no meio do jogo pra você encaixar uma pedrinha no lugar e abrir uma ponte. Não, pois é, justamente uma coisa que acho que talvez algumas pessoas não percebam é que tá tudo na mesma árvore genealógica, né? Basicamente. Tipo, Streets of Rage, God of War, Devil May Cry e Musou são tudo da mesma família, sabe? Mesma coisa. São evoluções diferentes de uma mesma coisa, são só caminhos diferentes. Vamos fazer uma classificação biológica pra jogo de videogame com reino, não sei o que lá. Vamos falar assim? Não, casa de Game of Thrones tá em voga, né? Então tem que fazer tipo isso. Pode ser, pode ser. Né? Vai fazer os jogos do reino... Double Dragon e Lannister, que é a primeira? Caralho, bizarro. Fazer o reino dos jogos plataforma, né? Gênero cordata, essas porra assim. Caralho. Filo, é subclasse. A Nintendo é tipo o inverno, então, né? Todo mundo fala, caralho, quando chegou foi foda, e tá todo mundo esperando chegar de novo hoje em dia. Isso. Mas uma coisa que eu tive pensando a respeito dessa comparação do Musou com alguns outros jogos primos dele foi que, diferente, por exemplo, do God of War, voltando a essa comparação, que você tem uma certa dificuldade em matar os inimigos, você demora pra matar um cara, tem que esquivar, ficar batendo, mudando seus combos e tal. Quanto mais tempo você demora pra matar um inimigo no Musou, mais chato ele fica. E aí eu digo, a minha experiência jogando Musou no Very Hard teve menos graça do que jogando no normal. Normal, é porque aí os bichos muito chatos, eles começa a contra-atacar mais. Até um soldadinho virou uma ameaça. Aí eu entendi muito, né? Aí, sim. Tipo, 30 mil bichos que eu tenho que matar antes de chegar no boss. E agora, sabe por que eu digo que você deu sorte com One Piece Musou? Porque na série normal tem uma dificuldade chamada caos. A série então, normal você... que você fala, os dois braços da série normal, né? Sim. Que é o Três Reinos e os Samurais. Sim. Seria Dynasty e Samurai Warriors. Dynasty e o Samurai. O chinês e o japonês, né? Exato. Então, tem uma dificuldadezinha linda chamada caos. Que aí não tem graça nenhuma, né? Pelotãozinho de 5 arqueiros vai te matar em 3 segundos. Aí na verdade vira Ghost and Ghost, né? Você toma, literalmente, você toma duas porradas, GG, acabou. Estão fazendo no Japão uma enquete pra ver se o nome desse modo vai passar a ser Ghost and Ghost ou se vai ser Dark Souls no próximo jogo. Dark Souls. E aí, acho justo. Aí eu me pergunto, cara, até onde vale no Musou você aumentar a dificuldade e ser uma experiência incrivelmente chata, entendeu? Porque você fica, assim, 30 mil bichos pra matar, até matar o boss. Imagina que você tem que levar pelo menos um segundo pra matar os 30 mil bichos, vão ser 30 mil segundos até você. Não, mas aí é chato pra mim, pra você, pra gente que é nubão. Pra algum maluco lá no interior de Tóquio, isso é maneiro pra caralho, porque ele sabe todos os atalhos, ele sabe a hora que o cara vai defender, ele sabe a sequência exata pra pegar a horda que tá posicionada de uma determinada forma e pá. E aí pra ele é maneiro. Acho que meio que a abordagem é meio que ao contrário, né? Porque o lance do Musou, em comparação com outros jogos, é que assim, ele faz um contraste entre você se sentir muito foda, sim, matar muitos inimigos muito fácil e aí chegar no chefe e ter dificuldade. Uhum. O modo tipo Chaos, ou o modo mais difícil, é justamente pro cara que já fez tudo que tinha que fazer, mas que ainda quer alguma coisinha a mais. Ainda assim, quer sofrer. Mas... E o jogo normalmente te parabeniza, ele dá presentes por este modo, porque as armas mais fortes dos personagens estão só lá. E ele também te dá incentivo pra você evoluir armas e personalizar as armas e evoluir o personagem até o máximo, pra você poder usar isso de uma maneira mais, que não seja muito overpower assim, que seja mais equilibrado, sabe? Então é meio que um incentivo pra você, um incentivo que não é obrigatório, obviamente, mas é que pra você, você ficou bom? Então tenta isso aqui agora, tá ligado? Tem essa diferença pro beat'em up padrão também, pros antigos, né, que a gente jogava quando era moleque, um Streets of Rage, um Final Fight da vida. Eu acho que nos tradicionais não, pelo que eu me lembro, assim. Uma diferença no sentido de como você usa pra contar história, o volume de inimigos, sacou? Uh-huh. Porque acho que o Musou, a grande graça é você colocar aquela horda de gente, pra você mostrar como seu protagonista é um exército de um homem só, sacou? Uhum. Pode vir metade do exército inimigo que você sozinho dá conta dessa... 76 personagens são todos exércitos de um homem só. Pois é, tem 76 exércitos de um homem só, né? Enquanto no beat'em up padrão, é uma briga de rua mesmo, é um cara que tá ali saindo uma porrada com gangues, mas se juntar uns 15 malucos em cima dele, um tchau, né? Um abraço. É, igual Final Fight 1, que tinha até um máximo de 9 negros por tela. É, ou então o Scott Pilgrim, que os caras fazem bolinho em cima de você, montinho em cima cima de você. Porra, aquilo é lindo. Primeira vez que eu vi, eu achei foda. No Scott Pilgrim, no Castle Crashers e nos beat'em ups mais modernos, você até tem sistema de level up, sistema de experiência, um lance meio RPG. Começou no Streets of Rage 3, né? Triste que tenha começado num jogo tão ruim, mas enfim. E isso vai falar, antigamente nos beat'em ups não tinha esse sistema, e é uma coisa que adiciona um plus, né? É um atrativo a mais nesses beat'em ups, só que eu acho que ele funciona lindamente no Musou. No Musou, cada vez, quando você estupra 30 mil malucos e sua barrinha de XP vai subindo, você fala, caraca, eu tenho que matar mais gente, tenho que fazer um genocídio pra chegar... É melhor quando você vê os golpes novos, tipo, pô, agora eu faço isso? O que, que eu vou fazer daqui a pouco? Matar gente! Tem o mal, mais ou menos, né? Porque você descobre um golpe novo, aí você vê, quantos eu consigo matar com esse golpe? Não tanto quanto o golpe que eu tinha antes, então eu vou usar o golpe que eu tinha antes porque eu mato mais. o sistema de charge é ruim por causa disso, tipo, um charge 4 que dá mais dano que um charge 6. Mas é isso daí é muito específico, na verdade, dos personagens, né? Sim, porque sim. A gente, inclusive, existe algumas nomenclaturas pra esses charges específicos, né? C1, C2, C3, C4, etc. É. Alguns personagens vão até C7, alguns personagens vão até C4. Não, vamos e com calma. Existe uma Warriors tem nego com C9 também. Grosso, 9 charges. Enfim, e existe uma convenção de que até o C5, todos os personagens têm uma mecânica igual. Então, tipo, o C1 levanta, o C2 é um ataque que só pega um personagem, o C3 é um golpe múltiplo de um personagem em cima. Exatamente. Alguns personagens trocam o C3 com o C4 pra um ataque mais abrangente, né? Uma área maior. Diária, digamos assim. Exatamente. E não necessariamente causa mais dano, mas... Acerta mais já gente. Voltando aí, inclusive, ao assunto da dificuldade, uma das formas de você sobreviver na dificuldade de caos é evitar que o inimigo te acerte. E a melhor forma de você fazer isso é não deixar ele cair no chão. Então aí vira... um diagonalzinho. Aí vira Tekken, Vira Tekken. Vira Tekken em massa. Ótimo. É um negócio meio complexo, inclusive. Você diagonalizar 30 negros na tua frente. Exatamente. Dos atrás. Não, quando você tem uma lança de 2,5 metros, é fácil. Agora o foda é quando você tá com uma menininha com guarda-chuva. Um par de leques. Aliás, isso é uma coisa que eu percebi, pelo menos no do One Piece, no do Cavaleiros do Zodíaco, que é o seguinte. Fuck balance, né, cara? Foda-se balance. Você tem personagens ultra roubados e personagens muito merda, né? É muito você merda. Você jogou com Jabu, cara, até hoje. Cara, eu vou te falar que o balance é tão bizarro que no Hokuto Musou, no primeiro, que é o do Hokuto no Ken, os bonecos mais fortes são o Jag e a Mamiya. O que não tem porra nenhuma a ver com a vida, né, cara? Porra nenhuma, tá ligado? Moleque, no One Piece, um dos personagens mais roubados é a Nami. A Nami que não bate ninguém, tá ligado? Na série, ela chega lá e tá trovão em todo mundo e todo porque mundo. Porque ela é a esposa do criador. Porra. É o waifu do criador. Aí é foda. Um abraço. Mas calcule como é que você vai fazer uma porra de um equilíbrio de jogo num Dynasty Warriors da vida que tem quase 80 bonecos, tá ligado? Ah, One Piece também tem, por aí, 50 e tal, sei lá. Não, tudo bem, mas nem se compara. Primeiro não tem tanto, não. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar também, que quando o jogo não tem player versus player, assim, né, muito incentivado, foda-se o balance, né? Não é uma coisa muito importante. Balance é mais importante quando você vai jogar contra o seu amiguinho. Mas se for pra jogar contra o computador, você escolhe o boneco que você mais gosta e dane-se. Aí você pode até interpretar como nível de dificuldade. Você fala, porra, será que eu aguento 2 rounds no caos com essa mina aqui? Essa escrotinha que tem uns bastãozinhos de Sakura, solta raio? Com a mulherzinha que cospe de fantasma. Nossa, como ela é ruim. Nossa. Perona? Isso. Perona é muito ruim, moleque. Nossa. Essa parada de Musou surgiu meio que um acaso, né? É, porque era um jogo de luta pra PlayStation 1 com motion capture muito bem feito, mas era tão zoadinho. Era uma parada meio Virtua Fighter com Tekken. Qual era o primeiro Musou? É, porque os japoneses sempre piraram muito nessa em histórias chinesas, principalmente na história dos Três Reinos. Período dos Três Reinos, é. Sim. Tem vários jogos de Período dos Três Reinos. Milhares. É. Inclusive a própria Koei tem o Sangokushi, né? Que é o Romance dos Três Reinos, que é o de estratégia. O Onimusha nessa época, né? O Onimusha é japonês. É japonês. É porque o Período dos Três Reinos é uma história, é um período da história chinesa, né? Século 3, é. Que nego no Japão estuda essa porra até hoje, até porque ali do lado deles eles têm que estudar. E tem uma porrada de jogo e livro e filme sobre esse período em particular. Uhum. Que era a China totalmente dividida lá e pá. E alguns vários exércitos, né? Não podia nem chamar de outra coisa. E líderes líderes militares tentando unificar o país ou tentando conquistar trechos do país, né? É, sim, Daigo, manda bala. Você que manja dessa parte histórica aí. Oi. Manda vai lá, bala. Vai lá, Guanzon. Agora é o seguinte. Se a gente aonde a gente conseguiria chegar no berço, a Jerusalém do Mussol, moleque? Então, é esse período da história chinesa. É o fim da dinastia Han, o país inteiro em guerra, praticamente, um monte de conflitinho aqui e ali, onde pela primeira vez unificaram-se três exércitos pra combater um revoltoso, um cara que tava liderando uma rebelião chamada de Turbantes Amarelos. Não, olha só, irado, Turbantes Amarelos, moleque. É, deve um cara chamado de isso tem nome de, sei lá, super-herói da Marvel, Turbante Amarelo. Nossa. Concordo. Sou obrigado a concordar. Então, esse cara é um revoltoso chamado Zhang Jiao, era um mago e tal, que usava conhecimento de astronomia e astrologia pra sacanear o povo. Falar, eu vou causar aquele eclipse. Ou, na verdade, já tinha estudado pra assim, o poder de Deus foi por mim. Você vê coisa fantástica, né, cara? O cara sabia que ia ter uma porra do eclipse e falou, opa, eles vão acreditar que isso são meus poderes divinos. Meu irmão, episódio das aventuras de Tintin, velho. Tintin, moleque. Caraca, dá licença, foda-se esse podcast. Vou lá ver Tintim, valeu, abraço. Olá, tchau, fala. Milu! Aliás, vou jogar pedra na hora que a gente falar de Musou, se já de mim existe um Tintim Musou, seria muito bom. Mas isso é muito bom. Mas voltando, três grandes tropas se uniram pra segurar esse cara no braço, na porrada mesmo, e deu certo. Aí ali rolou uma semente, falou assim, porra, se a gente se unificasse, ia ser legal. Mas aí, muito ego na brincadeira, não rolou. E eles tiveram que fazer isso de novo, fazer uma coalizão, contra um outro general fodão que participou dessa e capturou o imperador, que como todo imperador era apenas uma figura de poder, né, pro povo falar, oh, o imperador, e ficar descurvando ali. O cara capturou o imperador, mudou a sede do governo chinês, e aí a galera teve que ir lá segurar ele na porrada. Ali, naquela época, o imperador era praticamente o rei dos piratas, né? O imperador tinha um One Piece ali. É, apesar de que o imperador mesmo nunca é uma figura muito relevante, porque ele é um modelo genérico. Com a voz fina e uma pose de viado. Aí então, ali começam todas as três histórias, os três reinos, digamos assim, Wei, Shu e Wu. Eu tô muito curioso pra saber aonde a gente chega no Musou com isso. Então, vai ouvindo. Como tem um monte de gente que foi influente naquela época, o lance é que toda versão de Musou aumenta a contagem de personagens, porque basicamente todo mundo ali tem uma história legal pra contar. Uhum. Raros são os personagens que não tem. E depois de fazer aquele jogo de luta, Koei falou, porra, esse negócio de andar e matar é legal. Qual o nome do jogo de luta? Dynasty Warriors. Assim, os... O nome japonês é Sangoku Musou, né? Sangoku Musou. Então, Sangoku Musou 1 era um jogo de luta com uma mecânica meio Musou. Não. Era um jogo de luta. Ele era mais Virtua Fighter, Tekkenzinho, assim. Ele era um Sokkeleton com combos melhores. Jogo de luta duro. Assim, duro. Esse é o lance, ele não era tão duro. Entendi. Mas enfim, era um jogo de luta baseado nessa história que você contou dos três reinos. Sim, isso. Onde teria um torneio onde vários negros da mesma época se enfrentaram, falou, pô, vamos ver quem de nós é o ímpar dessa porra. O cholenzinho, né? É, uma coisa assim. Aí, os caras da Koei, o estúdio fazia esse jogo, tava lá com aquele monte de motion capture guardado, assim, cara, e se a gente pegar a série de estratégia que a gente já tem sobre Três Reinos e colocar uma mecânica de porrada? Porque a história já tá coberta, é só colocar os mesmos caras se enfrentando historicamente, corretamente, e aí a coisa flui, que a gente vai poder pôr fase pra caralho, vai poder pôr a gente não vai ter que equilibrar, então acho que é perfeito. Aí fizeram Shin Sangoku Musou, que no ocidente virou Dynasty Warriors 2, que pra eles a série simplesmente estava continuando, ao invés de tornar-se uma coisa nova. É, e aí gera esse problema com o número até hoje, né? Porque o último Dynasty Warriors lá é o 9, né? É o 8, e aqui inventaram outra coisa já, né? Não. Vem cá, primeiro Dynasty Warriors foi em 1997, PlayStation 1, e o segundo Dynasty Warriors foi PlayStation 2. Exato. Eles iam fazer um jogo de luta. Ano 2000. Só que aí eles falaram, eles pensaram nessa ideia que eu acabei de dizer e transformaram o troço num porradeiro. Tá, deixa eu ver se eu entendo mais uma coisa aqui também. O jogo, ele veio pro ocidente. Veio. Só essa pergunta que eu queria fazer. Naquela época, praticamente tudo vinha. Ainda não tinha um negocinho de mercado. Mas tudo vinha que alguém ia comprar. Tem tradução. Tem até voz. Era tudo da Namco, essas porra, distribuição. É, basicamente era tudo da Namco, então eles mesmo mexeram, né, com tradução e tal, porque tem aquela cláusula da Sony de ter que dublar tudo que vem. Hoje em dia, esse é um problema de vir coisa do Japão por causa dessa porra aí. Tá certo. Aí você tem o Tidus. Basicamente. Sim. Coisa linda, né? Muito bom. Ou então coisas como What am I fighting for? Então, mas, qual foi o ponto que eu não entendi? Eles acharam assim, porra, isso aqui daria um bom jogo de bater e andar. Porque de onde foi o pulo do jogo, cara, de luta, assim, pro jogo? É o país mais populoso, já era o mais populoso naquela época, ou seja, gente pra morrer? Tem a Vera! E é uma história de guerra, né? Então meio que se presta esse tipo de jogo, né? Uhum. Muita gente, assim. Você tem de um lado, tipo, guerra, vários exércitos. De outro lado, vários personagens que têm esse status de herói, de fodão, não sei o quê. Fala, porque é um jogo onde não tem vilões, coisas. Cara. É um jogo onde não tem vilões, porque todos eles são tratados como heróis nacionais. Uhum. E os jogos de guerra até então eram ou é jogo de RTS, né? Era o Age of Empires da vida. Ou tinha esses joguinhos, assim, da Blizzard, que sempre tinha de turno, né? Ou então eram esses jogos da Blizzard que você tem o conceito do herói, né? Do cara mais fodinha que os outros, assim. Uhum. E aí os caras botaram essa porra com a porra do embasamento histórico que eles possuíam e já dominavam, né? Em outros jogos deles. Melhor que Dota, hein? Aí, já tá falando lá. Melhor que Dota. Melhor que Dota e LOL. Dynasty Warriors virou uma dinastia de jogos. Você tem Dynasty Warriors até o cu fazer bico, tá certo? É, porque tem uns jogos e tem as expansões deles. Meu irmão, tem umas séries paralelas ainda, né? Não séries, mas tem umas instâncias para. Tem jogo do GBA e o caralho. Tem. E é bom bonitinho, inclusive. É bom bonitinho. Não, do DE. Moleque, aí eu abri aqui uma lista de Musous. Esse é lindão, aquele bicho. Metade é Dynasty Warriors, né? Mas tudo bem. É porque tem duas séries principais da Koei, que são o Dynasty Warriors, do período dos Três Reinos, e o que aqui é chamado de Samurai Warriors, que não é aquele anime maneiro. Ah, não, peraí. Então o Samurai Warriors aqui é o Dynasty Warriors também? Não. O Samurai Warriors é do período do Sengoku, que é uma história japonesa. É o período das guerras civis japonesas. Então, Samurai Warriors... Agora eles têm que fazer um da guerra civil americana, pra ficar maneiro. Então, Samurai Warriors é o Sengoku Bazar. Já teve a guerra de 100 anos. Não. O Sengoku Bazar é um jogo da Capcom com o mesmo pano de fundo, só que com outro gameplay. Mas o que no fim continua sendo... São dois períodos históricos. Esse dos Três Reinos é o chinês, e o período do Sengoku das guerras civis, que é o japonês. Exatamente. Tem jogos que tem a fundamentação chinesa e jogos com a japonesa. Uhum. O Dynasty Warriors é a chinesa. O Samurai Warriors, que é da Koei, é a japonesa. E o Sengoku Basara, que é da Capcom, também. Entendi. Isso. Inclusive tem jogo de luta também do Basara. Supletivo. Vamos lá, tô entendendo. Beleza. O Brasil não estuda história oriental, né, cara? Então, assim, tá tudo fudido nessa porra. Eu queria perguntar pra vocês jogaram todos esses Dynasty Warriors pra cacete aqui que tem? Eu ia pegar mais Guaraná ali, que isso não é comigo, não. Dynasty Warriors, minha vida de Samurai, de Dynasty Warriors começou no 3. É, a minha começou no 2. Inclusive, quando o Play 2 ele começou a aparecer aqui em São Paulo, ele era o santo graal dos nerds na época. Todo mundo queria ter um PlayStation 2, todo mundo ia nas lojas, ficava lá namorando o videogame. Era um videogame, né, cara? É, e aí a gente na época não tinha ainda muitos jogos, né? Ele tinha aparecido fazia muito pouco tempo. E os jogos eram caros e tudo mais, então a gente ficava, tipo, pensando, nossa, eu vou lá na locadora, qual que eu vou jogar, assim? O Rick, você tá falando aí de uma era do PlayStation 2 pré-pirateação absurda, né? Exatamente. Ainda só tinha o console importado, inclusive. E aí, um belo de um dia, eu tava passando num shopping, tinha lá uma loja de importados, tinha um Play 2 lá ligado, e aí eu vi um carinha jogando, aí tinha um carinha correndo na tela, puxa, que jogo da hora, bonitinho. Aí, de repente, apareceu um 5 batalhões de frente na tela. Eu fiquei, caramba, quanto nego na tela, velho. Fudeu, né? Na minha experiência, se tinha 5 caras na tela, você já tava ferrado. Aí o cara pega uma arma qualquer, dá uns 3, 4 golpes, pega 50 negros de cada lado. Eu fiquei, caramba, velho, que bagulho da hora, mano. Eu preciso jogar esse negócio. De onde veio isso? Eu entrei na loja, perguntei, ô, cara, que jogo que é esse daí, mano? Ah, isso aqui é o Dynasty Warrior 2. Eu, pô, que legal, do que é o jogo? Ah, é de guerra chinesa, você escolhe aqui um bonequinho e praticamente ganha a guerra sozinho. E aí eu caí na do cara. Pior, né? É que não é uma afirmação nada. E aí eu caí na do cara, porque o cara deixou eu jogar lá por uma fase, né? Detalhe, uma fase Musou costuma demorar uns 30 minutos. Uma fase pesada, né? Assim, exatamente. É, e aí eu fui lá prestando atenção no que os caras estavam falando. Aí tinha aquele minimapa lá com um monte de bolinha azul, um monte de bolinha vermelha. E eu, caralho, o que que tá acontecendo, velho? É muita coisa ao mesmo tempo. Isso é muito além do Super NES que eu tinha. É muito além do Play 1 que eu tinha. Tipo, o jogo, ele apresentava uma quantidade de detalhes que a gente não tava acostumado na época. E quando eu juntei lá meus trocadinhos, comprei meu Play 2, primeira coisa que eu pensei, cadê o Dynasty Warrior? Cadê? Eu preciso terminar aquela merda. Uhum. Porque quando eu tava na loja, aconteceram três coisas. Primeiro, no primeiro oficial, o primeiro general inimigo que apareceu, o cara me moeu com farinha. Quem foi? Você lembra? Oi? Você lembra quem foi? Ah, eu tava jogando com o Shuzu, que é um cara do Way, que é um gordinho com um martelo grandão, e eu me lembro de estar enfrentando um cara do Wu, que é o exército do pessoal de vermelho. Eu não me lembro exatamente quem que era. Não é nem do fogo, como eles chamam. Todos eles são viciados em fazer ataque com fogo e é todo mundo bonitão. Mais ou menos. O cara que gosta de tacar fogo nas coisas, até onde eu me lembro, é o Luxun. Aí a gente vai começar a entrar em detalhes históricos. Enfim. Mas, se eu me engano, era um carinha grande. Tipo, acho que era o Huangai. Não, o Huangai. Que hoje em dia tem a maravilhosa arma da canoa. É, que é uma canoa. Fantástica. Se eu não me engano, acho que no 6 ou no 7, a arma dele é uma âncora. Sim, no 6 e no 7. Enfim. E na época, era um negócio muito bacana, porque o jogo, ele apresentava tanta coisa pra você, porque, tipo, quando eu consegui terminar a fase, depois de suados 40 minutos, depois de entender que, na verdade, você não ganha a guerra sozinho. Você tem um exército do seu lado. Pra caralho, não. Exatamente. Você tem um exército do seu lado também. Então, na verdade, você faz a diferença no campo de batalha, mas você não ganha a guerra sozinho. Só no Easy você ganha a guerra sozinho. Que é diferente de todos os musos que eu joguei, então. E lá no Santana, aí, na ZN, querido Tengu, como é que foi? Cara, o meu primeiro contato com o Musou foi Basara, na verdade. Uh-huh. Porque eu acho que eu até tinha jogado algum Musou antes no Play 2, mas eu tinha achado meio travado e não tinha, tipo, entrado na vibe do jogo, assim, tal. Mas aí, quando saiu o primeiro Basara, eu vi as artes, vi a ilustração, tipo, nossa, que louco, né? Tipo, esse Nobunaga Spawn, assim, tal, com essa capa e não sei o quê. Eu falei, bom, vou baixar essa porra e vou jogar aqui em casa, né? E aí eu baixei e pirei, porque o que mais me atraiu no jogo é, primeiro, porque assim, o Musou tem uma característica, tanto o Dynasty quanto o Samurai, deles serem um pouco mais próximos da realidade, assim, né? Eles serem um pouco mais realistas. E o Basara não, o Basara é alopração, explosão. É Dragon Ball, cara. É tipo... É mais Dragon Ball. Tá voando. Na minha opinião, isso deve ser muito mais maneiro. Não, eu prefiro, mas tipo assim, não que eu não goste de Musou, mas eu prefiro esse lance, tipo, nego surfando na Tori estilo tal Pai Pai, tá ligado? Uhum. Bagulho retardado, assim. E eu peguei, joguei, comecei a jogar com o Masamune, assim. A hora que eu dei o especial, ele puxou 6 espadas ao mesmo tempo, falei, pronto, me convenceu, tá ligado? Smash. Me convenceu, eu gosto disso aqui, saca? E aí eu fui pirando, sou muito fã da série até hoje, mas eu não consegui entrar em Musou. Eu só fui, na verdade, começar a jogar Musou, recentemente, quando saiu o Dynasty Warriors 7, que eu peguei ele pra jogar e falei, não, puta, agora a jogabilidade tá suave, tá rápida, eu tô conseguindo me entender mais com esse negócio aqui. Caramba. Mas o que me atraiu muito em Basara especificamente é que a jogabilidade dele, ele é meio que um Devil May Cry Light, assim. Uh-huh. Saca? Porque ele tem... Elevado a enésima potência de inimigos, né? Exato. Devil May Cry é mais tranquilo, digamos. Então, porque ele tem a simplicidade do entry level dele, assim. Ele, tanto quanto o Musou, ele é simples no nível básico, mas ele tem muito... Cada personagem, primeiro, que é muito diferente um do outro. Eles são bem característicos cada um. E eles têm muitos golpes e muitas possibilidades de combo. E muita... Cara, a jogabilidade dele é realmente complexa, assim. E é mais fácil fazer isso no Basara, porque tem menos gente, né, cara? E aí você consegue diferenciar bem um cara do outro, assim. Uma coisa que é mais difícil nos jogos da Koei. Uhum. Inclusive, uma coisa que aconteceu bem mais pra frente, né? No Dynasty Warrior 2 e 3, os personagens, eles ainda eram muito parecidos um com o outro. Uhum. E quando eu fui voltar a jogar no 5, eu tinha praticamente o dobro de personagem, e aí eu fiquei meio perdido. Eu, caramba, mano, esses caras são todos parecidos, são todos iguais. Ferrou. E eu diferenciava eles pela arma, porque cada um usava uma arma diferente. E eu achava isso muito bacana na época, porque a maioria dos jogos você não tinha essa variedade variedade tão grande. Você não tinha, tipo, você tinha, sei lá, 5 personagens num jogo de aventura, que seja. Tipo, por exemplo, Drakengard, na época, né? Que era um jogo de adventure com... uma pitada. Sei lá, uma pitadinha de Musou, vai, porque você também tinha um campo de batalha grande, etc. Você tinha alguns objetivos pra fazer, e só que você tinha pouco personagem. Então, você não, sabe, você não se apegava a um personagem específico, explorar a história dele, etc, etc, etc. E uma coisa que só quando eu fui assistir o seriado, porque uma outra coisa legal que aconteceu na relação aí com o Dynasty Warrior, foi que eu me liguei que eu nunca liguei pra história da China. E com o jogo, com a narrativa, com toda... eles te dão todo um briefing da batalha, a época, o que aconteceu, etc. Eu comecei a me interessar mais pela própria história da China. Sabe qual o nome disso? Sabe qual o nome disso? Aprendizado tangencial. Tangencial. Sim. Isso é uma parada que tem nos videogames e é foda pra caralho, vai todo mundo tomar no cu, entendeu? Isso aí. Isso tem coisa pra caralho, né? Sim. Mas tem muito em videogame, vai se fuder. Tem muito. É, tem em tudo, porra. Não entra nessa pilha aí de que videogame é o elixir do conhecimento também, não, porra. Aprendi inglês no videogame, vai se fuder, aprendi tangencial. Também, é ótimo. Não é, mas um dia virá ser. Pois é. Eu ainda acredito na revolução educacional. Ela já está acontecendo, cara. Você não vai mais pra escola, você vai pra uma lan house e aprender as coisas com mídia interativa. Cara, e ainda vai ter um nickname de CS. Não vai te chamar de Joãozinho, vai te chamar de Boleitor. Eu não sou mais um número, agora eu sou o Sasuke Inuyasha 07. Por aí. Ah, cara, isso é verdade, tanto que no Japão mesmo, o sucesso faz muito sucesso essas séries, tanto o Basara quanto o Musou, e a evolução dessas séries e o sucesso continuado delas meio que criou um boom em que estudar história virou uma coisa cool entre adolescentes, assim, sabe? Sim. Tipo, você pirar em história nos personagens e nas batalhas, não sei o que, virou um bagulho legal de você de olhar e falar, caralho, assim, esse maluco fez isso naquela entendeu? Época? É, então, virou um bagulho bem foda, assim. Uhum. Só reitero o que ele fala, né? É um paralelo aí, ainda nesse assunto, né? Inclusive, surgiram alguns mangás e animes baseados na época dos Três Reinos, justamente porque esses jogos, eles estavam começando a ganhar muito mercado. Inclusive, há não muito tempo atrás, quando saiu Samurai Warrior 3, as músicas foram feitas pelo Gackty, que é um cara mega famoso no Japão. E ele é fãzão dessa porra. Mas sim. Tem uma novela que ele fez um personagem histórico O Furin Kazan, ele fez o Kenshin Uesugi, exatamente. Obrigado, obrigado e parabéns ao Rictus e ao Daigo por falarem de Gackty no Baixo Feito Soco, cara. Eu achei que... isso nunca ia acontecer, né? Porra, obrigado. Isso era uma questão de tempo. Eu tô sem irônico, tá? Beleza. Inclusive... deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês estão falando como o Musou foi um gênero popular no Oriente, como popularizou muitas outras coisas, assim como a história oriental, etc. Mas eu não vejo esse gênero tão grande, tão famoso aqui no Ocidente, por exemplo. Porque as sagas são orientais, né? É mais complicado. Cavaleiros do Zodíaco... tem uma certa penetração. Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso porque era Cavaleiros do Zodíaco. Qualquer merda que saia sobre Saint Seiya, os fãs dessa merda vão ficar batendo punheta até o infinito. Bastante. Então, vende qualquer porra. Agora, eu não vejo outros jogos assim, tipo, caralho, Dynasty Warriors Gundam fazendo sucesso pra caralho aqui. Eu conheço um nicho de uma galera que curte pra caralho. Mas são jogos de nicho, é que o nicho lá é muito maior, né? O nicho do cara que gosta de One Piece, Dragon Ball e Saint Seiya. Dragon Ball não tem, moço. Saint Seiya, Hokuto no Ken é muito maior. Uma pena, Dragon Ball. Vai ter, uma hora vai ter. Uma hora vai acontecer. Uma hora chega. Isso é questão de tempo, porra. Tem jogo do Sonic com o Mario já, não vai ter Musou de Dragon Ball. Eu acho que tá começando, Musou tá começando a ficar popular. É, aqui tá começando, porque esses jogos e esses jogos de anime tem muita importância nisso. Agora, a parada dessa coisa de fazerem mais sucesso lá do que aqui é justamente porque o cara se identifica muito mais lá do que aqui. Porque lá o cara tem aula... uma história próxima. É, lá o cara tem aula de história chinesa na escola. Aqui a gente, porra, não tem nada. Pô, e a base desse gênero inteiro é a história chinesa. Exatamente. A base desse gênero inteiro é a história chinesa. Então, porra, lá vai bombar loucamente. Não que aqui a gente tivesse que estudar história chinesa, tá? Até acho que não, porque, porra, não dá, né? É longe pra caralho. É muita história, mano. Mas é muito mais fácil pro cara lá se identificar. Se tivesse um Musou da Guerra do Paraguai, que você joga com o Duque de Caxias, tá ligado? Seria muito da hora. Seria muito maneiro. A galera do Paraguai ia ficar meio bolada, mas assim, é chaneiro. Olha só, o Duque de Caxias é muito true Musou. Ele pegou aqueles cadáveres com lepra, jogou no rio, matou 30 rio. Easy, moleque. Cara, ele é o maior terrorista do caralho, esse filho da puta, tá ligado? Lá na cidade do Duque de Caxias, onde eu nasci, tem uma praça com a estátua dele que é chamada de Praça do Pacificador, porque ele foi o cara que pacificou o império. Tá troco de quê? Não sei, mas é essa frase, cara. Próximo tempestade cerebral no baixo frente soco. É, o Duque de Caxias. Pode ser. Cara, Duque de Caxias, é algum bandeirante aí, sei lá, Borba Gato. Borba Gato. Antônio Conselheiro. E aquele italiano que da Olga, qual é o nome dele? Giuseppe. Caraca. Mas é esse cara aí, o marido da Olga. O Garibaldi, é. Olha aí, fechou já, hein. Aqui, ó, Zulu. Zulu, muito bom. Zulu, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Genial. Então, porra, Mussou Canudos, cara. Dá pra fazer uma série de Não. passados em Pernambuco, cara. Peraí. Aqui no Brasil não vai ser Mussou Canudos, não. Vai ser Canudo Warriors. Warriors, Guerra aos Canudos. Vamos fazer essa parada aí. Aí, pronto, fechou. Inclusive, a Koei, ela tentou fazer uma abordagem com a história ocidental com o Troy Warriors, né? Que é o Musou Troia. Aí não rolou, né? Que é o Legends of Troy, né? Exatamente. Ele até fez um burburinho na Europa, que tem muito mais contato com a história ali da região do que a gente, do que as Américas. Sim. Mas foi... E aquele jogo peca porque ele também não foi feito pela Omega Force, a mecânica dele é outra, ele é bem ruinzinho de jogar. Sim. Ele não seguiu a mesma fórmula, né? Eles tentaram fazer o jogo ficar um pouco mais ocidental, só que eles... Aí é que tá o erro. Exatamente, aí que eles perceberam que, puta, isso aqui não vai dar muito certo. Inclusive, quando eles anunciaram isso, já veio, na época acho que já tinha o Warriors Orochi, que é... Orochi é a série do Mashup, né? Onde a China e o Japão se encontram. Eles juntaram os dois jogos, cara, você tinha mais de 100 bonequinhos pra escolher, era uma putaria ao quadrado. O maneiro do Troy Musou é que não deu muito certo, né? Enfim, teve lá o burburinho, tá, pá. Mas aí, anos depois, pra ser mais preciso agora, em 2013, a galera lá da Microsoft fez o Rise, que é o mesmo jogo, cara. É tipo exatamente. A mesma merda, bro. É a mesma coisa. Só que não tem tanto aquele plano de fundo do Musou de Roma. Troia, né? E mesmo que é maior. Aí, não sei até que ponto foi por ser nova geração também, mas é a mesma coisa, cara. E aí... Musou de Roma, que na verdade já é copiado daquele Shadow of Rome daqui a pouco. Exatamente. É. Mas, ó. E eu lembro que na época eu fiquei bolado com isso, que tipo, caralho, vai sair um Musou Grécia. Só falta um Musou Roma, um Musou Egito e depois fazer um... Caralho, mano, é um Musou Egito. Fazer um William Wallace. É, depois bota um DLC com, sei lá... Musou Pangeia. Um Atila. Wallace, junta todo mundo. Aí a Jonah Dark tem, pera aí. Tem, aí que tá. Aí a gente todas as críticas que tiverem no Age of Empires, você faz um Musou. Exatamente. Sim, daria pra fazer. E aí, a segunda abordagem deles, tentando puxar a história do Ocidente pra isso, foi o Bladestorm, a Guerra dos 100 Anos. Aí o bicho funcionou. Tem esse, né? E aí funcionou. O único detalhe que muita gente reclamou é que no Musou, você assume o papel de um personagem importante na história. No Bladestorm não, você é um mercenário. No Bladestorm você é um mercenário e você tá no exército de um cara famoso. Entendi. E por mais que isso seja meio broxante num primeiro momento, é interessante porque eles dão uma pegada numa coisa que se perdeu ao longo do tempo no Dynasty Warriors e no Samurai Warriors, que são as missões nas batalhas. Sim. O pessoal reclamava... Missões dentro da batalha pra poder... Exatamente. O pessoal reclamava muito disso, que tipo, o jogo chegava no Ocidente, o carinha lá comprava, nossa, que jogo da hora, que arte da hora, que música da hora. Aí o cara ia jogar, era tipo, eu vou sair andando com meu cavalo batendo, e agora, o que eu faço? Sabe, tipo, começava a pipocar a informação no minimapa, e não era assim muito intuitivo, fácil pra captar pro cara que não tava acostumado. Você pensava em falar, caralho, o que que eu faço agora? Exatamente. E aí de repente dava lá um defeat e você, caralho, o que aconteceu? O que eu fiz errado? Eu matei 5 mil carinhas, como assim eu perdi? E isso é uma frase também que eu demorei pra me acostumar no próprio One Piece, que já é uma versão Raichu dos outros, né? Exato. Mas era muita coisa pipocando na tela, era muita coisa no minimap, pipocando, vai pra lá, pega a base e tal, derrota o cara, não sei o que, mata não sei quanto. Caralho, calma, tô aqui lutando contra 30 mil. Vamos uma coisa de cada vez? E o detalhe é que naquela época as guerras não eram muito diferentes disso. Acontecia muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Como é que você vai manusear tanta gente num campo de batalha? É, então, era um negócio meio complicado. Então, o Bladestorm ele deu uma pincelada nisso, que ele fez justamente o inverso. Ele focou nas missões, não tanto no combate. Tanto que você, sozinho, como mercenário... Você não combate, você precisa de assumir a liderança de uma tropa pra poder atacar. Tropa, exatamente. E aí você consegue trocar de tropa no meio da batalha. Então, sei lá, tá vindo a cavalaria inimiga. São vários estilos de armas, porque são várias tropas. Tem lanceiro, tem espadachim, tem arqueiro, cavalaria. Ah, então você faz a diferença no campo de batalha desse jeito. Então, por exemplo, alguém anuncia que a arma de cerco tá vindo. Você já pega uma tropa de um monte de cara com espada e escudo e vai pra cima. Ah, a cavalaria tá vindo. Você já sai do batalhão, procura um batalhão de lanceiro pra você proteger o pessoal de espada e escudo. Que se eles morrerem, a arma de cerco vai continuar avançando. Então, existe um dinamismo nesse jogo. O Bladestorm, ele é o meio do caminho entre um Musou e um Age of Empires da vida já, né? Basicamente. Basicamente. E funcionou muito bem. Só que, por algum motivo, eles não desenvolveram um 2, um 3. Assim, olha, ele até vendeu bem. Nunca entendemos por que a Koei não voltou nele. Vou te falar uma parada. Eu normalmente assumo que um jogo, pra ser relativamente famoso, o mínimo é que eu já tenha ouvido falar dele. E eu nunca tinha ouvido falar de Bladestorm. Foi mal. Então, acho que... Não tem problema, mas que ele vendeu bem, ele ganhou, cara. Acho que agora o seu conceito tá errado, né? Tem que mudar. Não, acho que Bladestorm não foi muito famoso, cara. Pelo amor de Deus. Então, esse é o problema. Ele foi famoso só na Europa. Justamente porque... dentro do nicho de quem gosta dessa porra tipo de jogo, essa parte. Exato. Na verdade, ele conseguiu agregar mais pessoas pra esse nicho, justamente porque chegou lá, por exemplo, na França, o pessoal viu, caralho, um jogo sobre, sei lá, a nossa guerra dos 100 anos. Tipo, vou pegar a França e vou arrebentar os ingleses. Você pode fazer então, isso, tipo... é só você escolher um mercenário e favorecer a França. Exatamente. Então, trabalhar mais com os franceses do que com os ingleses, porque você tem essa escolha. Porque afinal de contas, você é um mercenário. Exato. E não só isso, né? Na verdade, isso daí te habilita algumas coisas dentro do jogo, né? Tem item que você só pega com francês, tem item que você só pega com inglês, tem tropa que você só consegue chamar depois de um certo nível dentro do exército francês, no inglês. E aí são, como é que chama? Evoluções de armamento bélico que só eles fizeram, sacou? Tipo os caras do crossbow, a tropa do crossbow destrói horrivelmente pessoas. Ou então catapulta, que só os ingleses ainda usam, mas dá dano. Pra chegar aqui no Ocidente, eu acho que eles estão com uma abordagem muito mais interessante. Não que seja... Interessante não é a palavra, porque menospreza o lado histórico de Dynasty Warriors e toda essa ascensão dos impérios chineses e whatever. É a abordagem prática. É a abordagem prática. É que funciona, né, porra? Trabalhar com animes. Sim. Que vende. Anime são vende. São histórias já conhecidas. Anime vende assim. No Ocidente, cara. É uma coisa do Oriente que vende bem no Ocidente. Vende boneco... Se for um anime que tiver, né, licenciado no Ocidente, vende pra caralho, senão é o... Aliás, acho que vale fazer um parênteses, que a Capcom tentou adaptar nessa história de levar a série pro Ocidente, tentar fazer ela ter um sucesso maior e chamar mais atenção. A Capcom tentou lançar o primeiro Sengoku Basara nos Estados Unidos, tirando todo o aspecto histórico dele. What? Então, Que é o Devil Kings. Eles mudaram todos os nomes de personagens, trocaram os inimigos, que eram soldadinhos no japonês, eram tipo uns monstros meio mitológicos, egípcios e coisas do tipo. Descaracterizaram o negócio todo, né? Mexeram no jogo inteiro, descaracterizaram o jogo inteirinho. E, no fim das contas, ninguém gostou mesmo assim. Então, e aí, depois, anos depois, eles resolveram, pô, vamos fazer isso de novo, vamos chamar de Soul Sacrifice, lançar pro Vita. Não, Soul Sacrifice é mais Monster Hunter do que... Na verdade, acho que o Devil Kings, a falha dele gerou foi o Monster Hunter, né? E não o Soul Sacrifice. Mas ele já tava bombando no Japão, cara. Mas no Soul Sacrifice... O Devil Kings não é do PlayStation 2 já? É. Sim. Ainda, na verdade? Já tinha Monster Hunter. Já tinha Monster Hunter. Mas isso do Soul Sacrifice que você falou é verdade, porque... Não sei, acho que eu até comentei aqui no Brash Fiend Soco em algum episódio que eles mudaram a história do jogo nos Estados Unidos também, do Soul Sacrifice? Cara, eu já te ouvi falar sobre isso, mas eu não sei... Porque no Japão, Soul Sacrifice é meio que uma re... releitura da lenda do Rei Arthur. Aham. E nos Estados Unidos meio que tiraram tudo isso, assim. Sim. É, o cara é uma filha da puta, na verdade, né? É, sim, não faz muito sentido, mas enfim. Eu não entendi por quê, porque... Cara, uma... Lenda do Rei Arthur é uma parada tão ocidental, tá ligado? Não, não, não, não faz sentido tirar uma história universal como essa, saca? Realmente não faz sentido. Mas é, isso... acho que o público nem ia pegar essa... Essa referência, porque é muito abstrato pra eles. É, eu não sei, acho que tendo ou não tendo, talvez fosse melhor manter e ser um bônus pra quem... Ah, eu já ouvi essa história antes, saca? Tipo, ah, tem um Merlin, tem uma parada aqui, tá ligado? É, mas eu realmente não sei o que levou os caras a tirarem a referência. Mas no Bassara rolou isso, e meio foi uma coisa que bateu o prego no caixão da série no Ocidente pra sempre, porque depois quando foram relançar o 3, que virou Samurai Warriors, se eu não me engano. Heroes. Warriors, acho que é. Não, Kings é o anime e o Heroes é o 3, o jogo. Gente, que complicado. É, porque... Bem-vindo ao fantástico mundo das adaptações de jogos. E já era... Ele virou uma série que já tinha o estigma. Ah, era aquela série zoada que saiu no Play 2 e era toda cagada, não sei o que, tá ligado? Essa parada do Devil Kings era mais fácil, eles, já que botaram um monte de bicho e bizarro, era mais fácil eles terem chamado de Devil May Cry. Até a fonte do negócio do Devil Kings é igual ao Devil May Cry do primeiro, assim. Então era mais fácil eles terem, sei lá, maquiado os Devil May Cry. O cara usa vermelho o caralho, pô. Devil May Scream. Foi uma parada assim. E aí juntou isso com o fato de a Capcom não fez divulgação nenhuma pro jogo. Tipo, eles foram lançar, dublaram o jogo inteiro e não fizeram campanha nenhuma. Nada. Advertising zero. Zero. Eles fizeram isso com o 2 também, mas saiu só pro Wii, porque Deus sabe por quê. A Capcom tem umas histórias dessas de jogo que ela não divulga, né? E tenta dar sorte, né? Vai que cola, né? Vai que dá. O Okami funcionou, por exemplo, né? Na época, divulgação foda-se, mas aí fez sucesso. Aí, de vez em quando... Na verdade, não. O Okami do Play 2 vendeu muito pouco nos Estados Unidos. Ah, é? Sabia. Tanto que foi um dos motivos pelos quais decidiram fechar a Clover. Foi porque o Okami foi um projeto que foi muito longo, que custou muito caro e que não vendeu porra nenhuma. E hoje tá aí uma sucesso essa porra. Exatamente. Hoje é cult, né? Hoje é super cult e tal. A Capcom tem dessas, eu não entendo muito bem porquê. Mas é isso que você falou, tentaram adaptar o jogo, tirando a temática original, pra tentar fazer mais sucesso, universalizar o conceito do bagulho, mas não deu efeito. Não deu em nada. E deixaram um maluco de armadura samurai azul assim mesmo. Pois é. Falar pra vocês os que eu acho que são os mais populares, que eu conheço mais pessoas que gostam. Pra começar, o Dynasty Wars Gundam, o Mamute, uma pena não tá aqui, mas ele bate uma punheta violenta pra esse jogo. Isso é ainda. Esse jogo é legal, cara, assim, eu não acho o melhor jogo de robôs que se aproxime desse estilo, eu acho o Ace mais maneiro. Mas aí o Ace não é Musou, né? Não é Musou. Mas é jogo de robô no geral. Mas eu acho que o Sangoku Gundam, ele tem a pior adaptação de nome da história. É isso que eu queria saber. Vocês estavam falando Dynasty Warriors, uma série clássica sobre a história da China e tal, os malucos tudo guerreiro chinês, true, antigo. Aí vem robô gigante, moleque, e tem o mesmo nome. Qual é? Mas é porque o nome, acho que o nome lá é Gundam Musou, não é? Sim. Não? Sim. É Gundam Musou? É Gundam... Era só fazer Gundam Warriors, cara. Pois é, eu não entendi o Dynasty na frente. Não sei se foi pra fazer, ó, este jogo é igual aquele outro. Exatamente isso. É tipo One Piece Pirate Warriors. Eles podiam tirar o Pirate e botar Dynasty, né? Cara, se fosse Dynasty Warriors One Piece, eu ia comprar em caixa. Edição de colecionador com boneco. E pena que o Cavaleiros não é da Koei, da Omega Force, eu acho, né? Porque senão ia ter que ser Dynasty Warriors Sensei, ia ser muito mais maneiro também. Mas é uma questão puramente de departamento de marketing, assim, saca? Tipo, a galera vai identificar melhor se tiver o nome no bagulho. Não, eu achava que na história rolava um spin-off, assim, se fosse uma parada no Gundam China, né? Acho que não. Não, apesar de que tem uma série de Gundam que é com aqueles mesmos personagens e é todo mundo robô, que é o Sangoku Den. É incrível que eles ainda não tenham feito um Musou com isso, porque parece que foi feito pra isso e ninguém até agora usou. É, mas isso daí, se não me engano, saiu pro DS, não foi? É, mas aí é da Bandai, pô. Eles meio que fazer. É da Bandai desenvolvido ou é da Bandai distribuído? Porque alguns deles são distribuídos pela Bandai, mas não é pela Bandai. Não, mas esse não é da Omega Force, não tem envolvimento. Foi feito pra isso, praticamente, e até agora a Koei não recebeu cartinha. Olha, usa o Sengoku Den aqui, vai ser legal. Mas Gundam é uma excelente, acho que foi o primeiro, né, Musou de anime, se não me engano. Sim, né? Eles pegaram, cara, qual que é a melhor forma da gente aproveitar uma coisa que já é universalizada dentro desse nosso nicho de gamers e caras que assistem anime. Universalizada com algumas aspas, não? É, bem, muitas aspas, né? É, muitas aspas, sim. É que Gundam já teve jogos de todo tipo, cara, já teve FPS. Todo mundo conhece, aspas, então... né? Aspas, então, é aspas. Mesmo que não conhece, cara. A gente vai entrar naquele... Eu não sei se você lembra disso, Pivoto, quando a gente tava lá no F 2008, a gente perguntou pro carinha lá, tipo, você conhece Hokuto no Ken? E o cara, tipo, não, a gente, como assim, não? Todo mundo conhece Hokuto no Ken. Se você não conhece Hokuto no Ken, você não faz parte do grupo Todo Mundo, cara. Você não é nem... Você é menos que humano, né? Esse mesmo moleque podia chegar pra mim e perguntar de algum personagem muito conhecido do Bleach, eu ia falar que não sei, e eu ia ser um merda, tá ligado? Porque todo mundo ali realmente ia saber, é o lugar onde você tá, né? Não, mas mesmo que Gundam não seja popular, mesmo quem não conhece Gundam é robô gigante, cara. Eu vi esse robôzinho aí na televisão. O cara já deve ter visto falar essa merda. E é uma coisa que o cara acaba conhecendo a série também, porque não sei se no caso do Dynasty Wars Gundam, eles contam a história da série, né? Mas... Nos dois primeiros, sim. Então... No Shin também. No Shin tem seis campanhas, que é o primeiro, Zeta, o Chess Contra-Ataque, o Unicorn, o Seed e o Seed Destiny. É isso é maneiro do Gundam Musou. Não vou falar da Dynasty Warriors, não. Maneiro do Gundam Musou é isso. Ele pega várias séries de Gundam e coloca ali a você tem campanhas pra jogar com várias delas, né? Não é uma... Sim. Assim, ah, esse é o Gundam do Amuro e foda-se, sim, vai. Sim, sim, sim. As escolhas são questionáveis. Que nem nesse Shin, eu achei que, meu, não precisava ter Seed e Seed Destiny, tá ligado? Que são duas merdas de precisa. Pra gente, não. Mas o problema é que Gundam Seed vende, entendeu? É, isso é verdade. Todo mundo gosta do Gundam Seed. É, quase eu só acho que não tem campanha pra Double O também. É, então, podia, eu acho que podia ter até. Acho que seria mais justo ter o do Seed e do Double O também. É, se tem um, tem que ter o outro, mas ainda assim... Enfim, mas o jogo tá legal. Eu comprei na minha viagem de lua de mel ao Japão, eu comprei o Shin Gundam Musou. E tá bem da hora o jogo. Compras inusitadas em viagens de lua de mel. Jogou com a sua esposa? Jogou com a sua esposa? Então, joguei justamente. Eu tava jogando com o Amor, ela tava jogando com o Turnay. E ela tava gostando, cara. Nossa, muito bom, cara. Isso aí é um modo da história já foda-se, né? É porque mesmo no modo campanha, o Player 2 pode escolher um boneco X pra te acompanhar, assim. Pô, vou te contar uma parada que foi meio decepcionante pra mim, porque a ideia do Musou casa muito bem com o multiplayer. Então você jogar um co-op, um jogo desse é muito irado, mas tipo, muito maneiro. Ah, sei qual é. O Mamute veio aqui em casa pra jogar comigo One Piece Pirate Wars 2. E quando a gente botou os dois bonecos na mesma tela, no mesmo videogame, o frame rate foi pra casa do caralho. Ah, tá. O frame rate foi pra casa do caralho. É um probleminha mesmo, porque eles não pensavam que a galera fosse jogar um multiplayer desse troço. Colocaram meio de foda-se e aí deu merda. O multiplayer desse cara aí é pra você jogar online, porque aí cada máquina processa o seu e só pode. É impossível uma máquina processar 30 mil inimigos vezes 2 ao mesmo tempo. Não é nem vezes 2, é o display vezes 2, né? É, exatamente. Essa que é a merda. Porra. Aliás, esse é um dos meus maiores bifes com o Basara, é que não tem multiplayer, aliás, não tem multiplayer online. E eu acho que, porra, tava na hora já, né, cara? Pelo amor de Deus. A solução é pra... Peraí, é pra Wii? Se for pra Wii, a gente entende. Não, Play 3, pô, Play 3. A solução pra esse, pro multiplayer offline decente desses jogos é talvez você limitar os caras a ficarem na mesma tela, né? Não deixar cada um ir pro seu canto espalhadamente, assim. É, então, uma coisa que eles fizeram, já que a gente tocou nesse assunto, existe um Dynasty Warrior que chama, tipo, veio pra cá como Strike Force. Ah, tá. Sim. E a gente... Eu gosto muito desses nomes, assim, sabe? Se beber, não case. Se beber, mutou Warriors. Tá ligado que isso é tipo nome de operação da Polícia Federal, né? É. E esse Dynasty Warrior Warriors, ele tinha uma pegada um pouco diferente, que ele pegou uma mecânica que era muito popular já lá no Japão, onde era você jogar no portátil com mais três amigos. Então lá você tinha Phantasy Star Online, você tinha Monster Hunter, que eram jogos que, tipo, você passava na frente de um colégio e tinha menininhas jogando, tipo, se divertindo mais do que os moleques. Porra. Era um negócio tipo, ok, isso tem que funcionar. E aí eles fizeram esse Dynasty Warriors Strike Force, que a ideia era justamente essa. A mecânica dele era totalmente Dynasty Warriors, mas o jogo era completamente Monster Hunter. Então você tinha um mapa menor, você ainda tinha os elementos Musou, entrava você e mais três coleguinhas pra jogar, aí o frame rate segura, aí o jogo responde. Mas não são três portáteis, né? Sim. Aí tudo bem. Não, ele segura. Essa que era a ideia. É, porque lá no Japão o mercado de portátil é muito forte. Esse negócio de Street Pass no Japão funciona, né? Porque aqui eu não vejo sentido no Street Pass. Não, funciona, porra. O Mussolini não tava lá no navio pirata, um dia desses eles não descobriram que os caras estavam no mesmo shopping porque deu Street Pass no terra deles. Pô, outro dia lá no fundão mesmo, eu fui, fechei meu detalhe jogando Bravely Default tem um negócio que você tem uma cidadezinha que você tem que administrar e conforme você vai conhecendo pessoas pelo Street Pass, mais pessoas na sua cidadezinha, a sua cidadezinha é mais povoada pelas pessoas do Street Pass. Aí eu fechei o meu DS, tava ligado, botei no bolso, fui andando pra resolver uns problemas no fundão. Andei o centro de tecnologia inteiro. Quando eu voltei, tinha uns 7 Street Pass. Eu falei, porra. Cara, tem muita gente com 3DS no FRJ, cara. Vou passar todo tipo de jogo. Tem um camarada nosso que trampa no metrô que ele deixa o DS dele lá, maluco, mano. Tipo, ele tem... deixa no metrô? Não, que tipo, tem 3 escolas ali perto da estação. Então, muita molecada que passa ali com o DS, mano, ele deixa o negócio lá ligado, ele olha assim pro lado, tipo, só vai subindo os números, cara. É. Tem que fazer igual LK6, cara. Ele viajou pro Japão para fazer Street Pass, pô. Porra, é a porra. Como se esse fosse o único motivo, mano. Aí é sacanagem. Aí é tipo na fase das vacas do diabo, cara. É cheat code, mano. Mas essa parada dos jogos de anime é exatamente esse lance, né, cara? É muito mais fácil você empurrar pro cara uma parada que ele já conhece e fazer ele gostar. Às vezes o jogo nem precisava ser tão bom, mas por ser o jogo daquela parada que ele gosta... A série, exatamente. Ou uma coisa do Zodíaco. Mas pode ser uma coisa também, como foi com o nosso amigo Mamute, que não está presente, mas eu gostaria de falar por ele dessa vez, que ele não conhecia Hokuto no Ken, mas quis conhecer a história, e ao invés de ler os mangás do anime, ele preferiu jogar o Musou, Punho da Estrela do Norte, Fúria do Ken. Fúria do Ken. É, que é outro título horrível. Vale lembrar. Muito ruim. Tinha que ser o quê? Hokuto no Warriors Dynasty. Não, cara. So. O negócio original é só Hokuto Musou, ponto. Sim. Aí, porra, Fist of the North Star Warriors, tá beleza. Sim. Agora, o Mamute falou... Então, Fist of the North Star, Apocalyptic Warriors, beleza. Ele falou que achou a história muito foda, achou o jogo muito foda e se interessou pra caralho pelo universo de Hokuto no Ken. Sim, total. Eu acho que... É, mas é porque ali que Hokuto no Ken teve um pouquinho mais de afinco, mais personagens, mais centrado pra poder contar a história com o máximo de personagens possível. Então, foi uma boa adaptação? Contou a história bem? Foi, contada. De fato, é a melhor deles. É. Inclusive, eu acho que o jogo nem é tão legal assim, mas a adaptação ficou muito boa. O primeiro, inclusive, ele é bem travado. Bem travado, né? Eu acho bem travado. Mas, cara... É coisa boa. Sim. Sim. A conclusão é que o jogo tem a jogabilidade porca, mas a história é muito boa, é muito bem contada. E vale a pena. É. Sim. E, inclusive, pra quem é fã, você... mesmo se você já conhece muito bem a série, história, você vê representados os golpes, as falas do mangá, várias coisinhas, detalhezinhos, assim, que eles colocam no jogo. Você fala, porra, que legal que eles colocaram isso aí, saca? E vale muito a pena. E pelo seguinte, cara, Hokuto no Ken é o motivo pelo qual existe Dragon Ball Z, tá ligado? vários outros animes aí de malucos parrudos, mas assim, Dragon Ball Z, que o Japão por muito tempo foi o país do Dragon Ball Z, só existe porque houve Hokuto no Ken, então foda-se, joga essa porra, leia. Foda-se. É escola, cara. Aliás, vocês falaram desse negócio, vocês falaram dos golpes, me lembrou até um outro aspecto de Musou de anime, que eu queria saber se tem isso no Dynasty Warriors, na série clássica, que uma das coisas mais legais dos Musous que eu joguei é você tá batendo seus golpes normais e tal, sem suas técnicas e tal, só que quando você enche a barra, você manda o especial, moleque. E você vai mandar um Gomu Gomu no Getoringo! Oh, que é o anel do gueto de borracha. É muito irado, velho. Aí eu só ter isso depois, né, no Musou. Aí isso começou a influenciar séries normais também, porque no Musou era só um golpe onde você saía correndo, rodando e matando tudo que tem pé. Aí personagens começaram a ganhar golpes só deles. Exatamente. A cada versão eles foram dando mais identidade aos personagens. Aí no 8 isso é absurdo. Sim, tanto que quando você... O solto especial, tipo, ele é extremamente único hoje em dia. A tela para, seu personagem fala uma bobeira e depois ele destrói a tela de uma maneira que só ele faz. O Bassara já é mais assim por natureza, né? Desde o início ele já é mais assim. Cada personagem tem um especial bem, bem definido e bem específico. E agora no 4 eles incluíram especiais em dupla também. Que já tinha. Só certa dupla pode fazer, digamos assim. Não, ele é mas qualquer... mas é animação específica? Não, é uma animação genérica. Ah, não, é zoado. Então isso já tinha. Aí vira o Kage no Mai. É, isso já existia desde o Dynasty 5. Quando você jogava co-op com seu amiguinho, você chegava perto, fazia um linkzinho, você apertava a bolinha, a tela parava, outro cara apertava a bolinha, ficava a cara dos dois heróis na tela, e aí cada um começava a soltar um especial, tipo, mais forte do que o especial normal dele. A primeira vez que eu vi isso, eu imaginei, tipo, o Didi gritando, porrada! Passaram 4, saiu agora, né? Saiu... Esse ano, né? Sim, saiu faz pouco tempo. Agora eu queria perguntar pra vocês a pergunta que não quer calar, que foi o que prometemos que falaremos sobre isso no começo do episódio. Por que o Musou de Sensei é uma bosta? Primeiro porque não é Musou, né? É, justamente, começa por aí. É. E, assim, a gente tá falando do Brave Warriors, né? Uhum. Não, é do Sanctuary Battle. Isso, é. Ah, isso, é esse? Não, Brave Warriors. Sim, é. É o que você pega o Wiki e fica lá, é Kukushu! Isso. É que eu não sei, cara. Eu acho a física desse jogo muito zoada, cara. Os bonecos parecem estão voando o tempo todo. Não, peraí. Você tá falando que um bagulho de anime tem física zoada. Não, a física. É verdade. Bem bolado. Mas a física dele é zoada pra zoação padrão, sabe? Não é coeso e lá padrão. É como uma série clássica em que o cara dá um golpe e o cara fica girando no ar, moleque. É. Girando. É, não. Não, mas eu não gosto. Em videogame não funciona. Porra. Tô falando de uma série que o maluco faz um... Lê o Evangelho de Lucas enquanto o outro tá caindo no chão, né, cara? Porra, em videogame não rola essa porra. É, podia ser uma cutscene, cara. Podia ser uma cutscene irada. Não, é super bom. Aquele jogo é cutscene, cara. É, tem jogos de luta, tipo aqueles joguinhos do Naruto lá. Você só no meio do combo e vira uma cutscene o negócio. Mas aí funciona, porque você sabe... Ah, tá, tomei o especial, beleza. Vai aparecer o cachorro da história sem fim e vai me dar uma pisada aqui. Quando joga aquele maluco vermelho lá. Mas no eu não sei porque eu não gosto, na verdade. Eu acho ele muito lento. A verdade é essa. Comparação com outros, assim. Eu não gosto daquela porra porque a mecânica é zoada, a jogabilidade é meio ruim, os personagens são meio travadinhos, o Shiryu é uma bosta. É, o Shiryu é muito bosta, nossa senhora. Mas aliás, é triste dizer que o Musou de Bleach, que tem aquele dedinho da SEGA lá, é muito melhor que esse. E é praticamente o mesmo grupo. Sou Resurrection. É, esse aí é bonzão de jogar. Mas olha só, eu vou te falar exatamente onde. Vou te falar exatamente onde eu não gostei do Cavaleiro Zodíaco. Depois de ter jogado do One Piece. Porque quando eu joguei, o Cavaleiro Zodíaco foi o primeiro que eu joguei. Achei um jogo legal, divertido. Platinei, porque é mole de platinar. Vocês fizeram uma vez, faz um outro negócio lá, platina, corre pra braço. Agora, o meu problema é que, diferente dos últimos dois que eu joguei, você não tem uns combos que você fica preocupado em dar nos inimigos pra matar um monte. Você vai se preocupar em usar um golpe, que é o Pola, sei lá, e mata todo mundo. Você vai carregar o Corrente de Andrômeda e vai matar todo mundo. Você vai carregar o Ave Fênix e vai matar todo mundo. Você vai carregar o Metroid Pegasus e vai matar todo mundo. Você vai carregar o Cólera do Dragão e vai fazer porra nenhuma, porque o Shiryu é um merda. Agora... Ele é bem limitado mesmo. As lutas contra os Cavaleiros de Ouro, que era o X1, até eram divertidas. Só que na hora do Musou ficava uma coisa meio maçante, entendeu? Entre uma casa e outra. É, fica uma coisa só assim, vou passar disso aqui. Eu tenho que passar disso aqui pra chegar no chefão, que é o maneiro, sabe qual é? Pois é, não tem graça sem você. E quando o Musou é muito maneiro você lutar contra um galerão, sabe? Eu acho e que... fora que você só tinha um cenário também, né? Você só tinha as escadas. Era pior, tipo, era mais maçante ainda. Se eles tivessem diversificado isso um pouco, colocado, por exemplo, algumas batalhas com os guerreiros contra os cavaleiros de prata. Até tem, mas são nas escadas. É verdade. Não, eles podiam ter colocado aquela. Luta até caraca, a revisita que eles fazem na. Agora eu lembrei até da Rainha da Morte. Podia ter uma exploração ali na ilha, etc. Olha só, por exemplo, sabe qual é o problema? O Cavaleiro Zodíaco, ele segue a risca a porra da história do anime ainda por cima, porque tem as armaduras velhas lá. Né? Que é o que não precisava fazer. Podia ser um foda-se, porque o Cavaleiro Zodíaco é foda-se. Inclusive, One Piece não, One Piece 2 eles já mandaram foda-se pra história. Inclusive, eles podiam ter usado os próprios fillers, né? Tipo, podia, cara. Como é que chama? O Hércules. O Hércules. Depois pô, mas o que a galera mais queria jogar, o que vai vender Cavaleiro Zodíaco, que a galera vai mais querer jogar é 12 caras, não, acho que seria a Saga de Hades. Não, 12 caras, brother. Com certeza. A Saga de Hades tem mais impacto aqui que a gente Hades... demorou pra ver. Exatamente. Tô falando aqui. Jogar o arco de Hades com a mecânica do Musou seria melhor ainda. Sim, sim. Porque ali é espectro infinito e... espectro, foda-se. Exatamente. Chegou pra caralho. E aí, por algum motivo, eles não fizeram. Ó, vou te dizer, a única coisa que eu me senti maneiro, que eu achei irado, que eu me senti foda em jogar o Musou de Cavaleiro do Zodíaco, é que finalmente eu consegui fazer aquela cena do Seiya na abertura, que aparece um monte de Zé Mané extra do santuário, foda, galera, e ele faz assim, e vai todo mundo pra casa do caralho. Eu só consegui ver e fazer naquele jogo, porque no mangá eu nem nunca vi essa porra não. Depois disso, eu acabei jogando o One Piece Part Wars 1 e 2. E, meu irmão, que jogo bom! Jogo bom! O amor juntou, né? Caralho! Trilha sonora, jogabilidade, boneco, história, tudo foda. Nossa senhora, nossa senhora. Alguém não acha? O amor. Eu tenho gosto, tem que concordar. Ah, tá. Inclusive, os outros Musous, eles têm uma trilha sonora muito boa. A maioria das vezes, eles encaixam bem a temática, né? Você joga o Samurai Warrior. É uma música que parece japonesa, mas tem uma pegada meio rockzinho em cima. É mais eletrônico, na verdade, porque tem essa divisão. Tem Samurai Warriors, tem o eletrônicozinho com as guitarras loucas, e Dynasty Warriors é o rock Nescau mesmo. Excelente. E aí, o outro detalhe engraçado é que no Dynasty, as músicas, elas são por fase. Tipo, os personagens não têm um tema musical próprio. Aliás, alguns têm. Exceto... O Lobu sempre tem o mesmo tema. Ele entra em batalha... Ele foi o primeiro que começou com essa brincadeira, tipo, eu tenho uma música só pra mim. É porque ele é o bicho papão do jogo mesmo, assim, ele vai te matar várias vezes. Exatamente, funciona bem desse jeito mesmo, se quando você escutou a musiquinha, cara, corre. É que nessa tela. É que nem quando você tá jogando o Bassari, tem a infelicidade de cair na tela do Ieyasu, você fala, puta, contagem regressiva pra começar a vir um robô gigante correndo atrás de mim, tá ligado? Tá da casa. Próprios, tanto no Bazara quanto no Samurai Warriors, porque ele é o bicho papão dos dois. Isso. Caras, pro futuro vindouro aí, esse Zelda Musou tá levando fé? Boto fé. Eu tenho confiança. Cara, eu boto fé nesse Zelda Musou e eu ainda digo que Musou vai se popularizar muito mais agora no Ocidente. Sim, e vão ter muitos mais jogos de Musou de diversos tipos. Inclusive, esse Zelda Musou serve muito mais pra isso do que qualquer outro de anime, né? Ele vai difundir a parada, né? Acho que ele é só o começo, tá ligado? Eu espero que seja, cara, porque o Zelda, apesar de muita gente reclamando, mas, cara, Zelda tem um monte de personagem que dá pra usar, sim, tem um monte de arma, um monte de poder, um monte de cenário, cara, um monte de tudo, assim. A galera que reclama é a galera, porra, do Choro Livre, né? Que sempre... Choro Livre. É a galera que vai preferir jogar um Battlefield e isso. Essa porra. É o cara que, ai, estragaram Zelda com essa palhaçada. Sempre vai ter cara. Metal Gear Rising não é Metal Gear. É, cara, é o melhor Metal Gear, cara. Porra, mas acho que eu boto fé foda. O nome do jogo vai ser The Legend of Zelda Hyrule Warriors ou vai ser Hyrule Warriors? Provavelmente vai ter Zelda no nome. Não, Zelda tudo bem. Eu só acho maneiro a pessoa mudar um pouco o nome, entendeu? The Legend of Zelda ser um tipo de jogo, Zelda Hyrule Warriors outro tipo de jogo, sabe? O Legend eu não sei, mas vai ter Zelda no nome com certeza. Que nem... Vai ter Legend porque esse é o nome da série, querendo ou não. É igual Metal Gear, tem que ter Metal Gear no nome. Mas é Metal Gear Rising é diferente de Metal Gear Solid, entendeu? Sim, mas aí é que vem o lance. Então, porque... Warriors! Tá certo, tá certo. Esse final aí. É Metal Gear Warriors, Sony. No Japão já tá confirmado que é Zelda Musou mesmo, né? Sim. Não tem mais nada no título, é Zelda Musou só. É, não é tipo Zelda no Densetsu Musou, é Zelda Musou. Eu acho que vai acabar sendo Zelda Warriors. Eu acho que vai ser Dynasty of Zelda Warriors. Bom nome. É um bom nome. O que é esse? Alguma outra parada que vocês vislumbram assim, pensam, caralho, por que não tem um Musou de alguma coisa? Cara, sabe o que eu fiquei pirando antes de, depois que eu joguei o Metal Gear Rising, eu fiquei pirando em como seria se a Platinum fizesse um Musou de Zelda. Caralho. Cara, mas bem ou mal, o Metal Gear Rising é quase um Musou de Metal Gear, moleque. É quase lá. Quase não, quase cara, um monte de coisa. Peraí, não, olha só, porque eles dão a opção de fazer stealth, cara, não existe isso. Não, moleque, eles dão? Claro que existe. Mas você precisa cagar e andar. Se você botasse todos os números de inimigo ali vezes 10, virava Musou, moleque. Musou. Mas é que tá, né, aí a gente pode pensar que, sei lá, se botar um X10 no Devil May Cry, também vira um Musou, né? Sim. Do God of War. Praticamente um Musou também. É. Aliás, você pode pegar quase qualquer jogo de aventura que segue essa fórmula. Podia ter um Musou do God of War, podia ter um Musou do Devil May Cry. A diferença é a velocidade. Peraí, Musou do God of War já existe, pô. É aquele último lá, o Resurrection. O Origins. É. No God of War, pra mim, o Kratos não tem a velocidade de Musou. Se você aumentasse a velocidade dele ali, aí sim. Isso. É, talvez. Alguns jogos que estão chegando perto dessa velocidade, no sentido de que você tá longe pra caralho e ataca. O Batman, por exemplo. Você tá infinitamente longe. Ele, foda-se, eu vou dar um curradão aqui do Andy Bogart e vou acertar. Ele acerta. Moleque, eu chamo agora tá assim também. Essa jogabilidade do Batman é o maior incentivo ao quadrado, foda-se do mundo, moleque. Porque você não precisa nem mais andar pra matar o bicho. Você aperta o quadrado, ele vai... E ele vai até o cara e bate. Vamos ver o que ele vai fazer. É, puta que pariu. É um passo pro Musou, cara. Tipo, já virou quadrado, preguiça, né? Pois é. Mas aí, Musou de quê? O Batman Musou me apetece, hein? Musou de quê? Musou de quê, Daigo? Bate? Podia ter dado. Não. Marvel tava também? Com essa ideia, mas assim, um Marvel DC Musou seria o ideal, mas nem tanto. Por que não? Nem tanto porque eles vão querer fixar o troço num contra um que eu não gosto. É, então não, cara, eu vou citar aqui assim. Dias de um Futuro Esquecido dos quadrinhos, né? Não um filme. Musou com Wolverine matando sentinelas infinitos, assim. Também. Bom. É uma boa proposta. Dá pra rolar. Dragon Ball já acho que não funciona, porque não tem Minion pra... O que é o Minion do Dragon Ball? Saibaiman, né? Saibaiman? Os ladrãozinhos de quando... Eu preferia o Dragon Ball moleque. Sim. Moleque, aí sabe um que tem? Sabe um que tem? Ah. Moleque, um que quando eu lembro eu fico louco, mas um sorriso me faz entender. Mas é que tá a mesma coisa, eu não enche, só se for lá no Torneio das Trevas, né? O Yorkshire Musou não funcionaria, que é muito um contra um. Pois é muito coisa de torneio, Yorkshire. Eu ia falar discografia, que merda. A obra toda do Kurumada cabe, Musou. Cabe toda. Até Ringu ni Kakeru, cara. Caralho, eu ia perguntar isso. Como é que você bota Ringu ni Kakeru no Musou, tá ligado? Cara, Ringu ni Kakeru tem briga de rua toda hora. É foda, cara. Mas pensa em alguma coisa, tipo, mais pesada, tipo, Beach Axe. Você pensa, porra, como é que os caras vão lutar naquelas coisas? Então, seria o Panzer Dragon Musou. Pensa nisso. Cara, sabe o que seria legal? Transformers Musou. É, um super mas robô. Mas Tatakai. Enfim. Ah, qualquer coisa de robô gigante com Musou, moleque. Funciona. Transformers seria perfeito, praticamente. Esse Attack on Titan Musou funciona? Eu não sei como é que é a mecânica dos titãs aí. Acho é uma porrada? Não. Eu não sei se é ordem. Porque o Titan não rola ordem. Não tem ordem. Ó, eu sei que falar de Naruto. Peraí, então, isso que eu falava. Você joga um titã contra a horda. Aí Naruto. Eu sei que falar de Naruto é não pode. Não pode. Os jogos de Naruto disputa são muito bons. Mas eu acho que Naruto daria um Musou do caralho. E quem? Aquele modinho especial lá do Naruto Ultimate Ninja Hero do 2 pra frente é um Musouzinho. Mas é. Um Musouzinho light, vai. Cara, sabe o que ia ser maneiro? Musou Turma da Mônica. É a Mônica com os moleques, tá ligado? Mas não tem tanto moleque, entendeu? Mas tem os que... Claro que tem. Não tem os... inteira. Os chefões tem poucos. Tem só o Cebolinha, o Cascão, o Franjinha, o Tite, o... Jeremias, beleza. O Humberto e o Xaveco. Não pode bater no Humberto, não. É verdade, é. O Xaveco. Seis fatos. Tinham que fazer um remake do Castelo do Dragão, só que aí Musou, né? Aí sim. Ia da hora. Irado. É, já junta aí um resgate pra ter mais personagem. Mandar um e-mail pra Coei pra sugerir isso aí. O réu hoje, hein? Demorou. Contato com o Maurício. Tá certo. Beleza. Lembrando que tem os Musous de Kamen Rider e coisa assim que são todos terríveis, né? Nossa. Não, segundo. É, aí na verdade tem muito jogo assim, né? Bonapi, né? Musou de Power Rangers. Não, ainda não. Pô, olha aí, funciona aí, senta aí. Mas os outros pra sentar é outra piada fácil que ninguém nunca quis emendar. Ah, podia ter. Mas se tem aquele Twitch é muito ruim, que é limitadão. Mas se o Percentai é Percentai no Ocidente só faz sucesso hoje em dia Power Rangers, cara. Tudo bem, mas aí já tá pronto a... É a mesma merda, né? O Deca Ranger Musou e depois você lança o Power Rangers SPD Musou, sacou? SPD Warriors, né? SPD Warriors. Em inglês e termina com Warriors a frase. Jogos. E eu queria perguntar pra você, Rictus. Muito prazer, eu não tinha ainda batido um papo com você maneiro. Você esteve aqui na época que eu estive aqui. Então foi um prazer gravar com você. Queria saber qual é a sua opinião quanto ao Musou no futuro. No futuro. No futuro é muito promissor pro gênero Musou, né? A gente já, inclusive, já tocou nesse assunto. Mas eu espero que ele seja difundido cada vez mais. Eu particularmente gosto muito do gênero. Eu tenho uma pilha razoável de jogos Musou. Não até... é maior que a minha, não é maior que a minha. Olha aí, vamos comparar. Quem tem o maior? Põe na mesa aí, vai. Põe a sua foto, vamos ver. É, eu acho que vale a pena citar que eu tenho os dois Treasure Box do Hokuto Musou japonês. É verdade, perfumado. Inclusive, venho com um despertador que é fantástico. Você já foi acordado. Exatamente. Caraca, mentira, sei que foda. Acordado. É fantástico. Foi o que me motivou a comprar o Treasure Box. E nada demais. Eu falei com a alfândega, né? Eu não preciso te acordar, você já está acordado. O quê? Nani! Fica um counter ali embaixo da cama, né? Uh-huh. 3, 2, 1. Aí você levanta todo. Muito bom. E agora, como tem máquinas cada vez mais poderosas, né? Os consoles novos aí, pá. PlayStation, sobretudo, porque geralmente sai mais pro PlayStation. Mas, ele tem uma capacidade técnica muito maior que o do concorrente, né? Isso porque eu já faço vários museus. É por causa do Japão também. É questão japonesa. Já, o PlayStation faz sucesso pra caramba no Japão, quase não vende Xbox Live, não tem por que lançar um museu. Assim, no caso do 360 é foda, né? Se colocar aquele bolo de gente e nós rodar um DVD, assim, é mais complicado. É, mas agora que as máquinas novas aí, mais poderosas, não sei o quê, o problema de renderizar 30 mil inimigos cada vez mais perto de ser resolvido aí, mitigado. Então você pode ter mais hordas, mais gente e mais fúria. Mais Lubu. Mais Lubu. Mais Lubu. Excelente. E eu acho que realmente os videogames novos vão trazer uma nova oportunidade pros Musous mesmo. Porque uma das poucas limitações que o Musou tinha era hardware mesmo. Não foi. Até um negócio interessante que o produtor da série, o Isashi Koinuma, ele até falou que um dos pontos que eles estão discutindo pra um próximo Musou, seja lá qual for, é fazer um Musou mundo aberto. Aham. Olha só. É você poder andar e matar qualquer coisa no mundo. Imagina, você tem uma missão lá no outro canto do mundo, aí você vai ter que matar muita gente até chegar na sua missão. Até chegar lá, muito bom. Porra, faço voto. Caralho, quero muito matar um país inteiro. Bota fé que vai dar pé. É, cara, acho que o lance é esse mesmo. Agora que a gente tem hardware o suficiente pra fazer o que a gente quiser com o que eles têm pra fazer, o que eles quiserem com as coisas, o lance agora é procurar jeitos bacanas de fazer a gênero evoluir, né? De não ficar sempre na mesma coisa e procurando e testando coisas novas e tal. Isso acho que é... Isso do mundo aberto já seria foda pra caralho e tal. Então acho que tem que ser por aí, assim. É o caminho. É sempre certo. Bom. Agora... Como diria o He-Man, o caminho certo é sempre o melhor caminho. Até breve, pessoal. O passo é certo. Que ainda por cima é frase de um maluco chinês. Mas enfim, eu tenho que dizer uma coisa que eu estou bastante feliz no dia de hoje. Finalmente gravar sobre o tema de Musou. Sobre poder pelo menos começar ali o caminho dos 300 com a maioria das pessoas que ouvem essa porra. Uhum. Essa é uma coisa que eu devo agradecer muito ao senhor Carlos Pivoto, que fez aniversário ontem, seu filho da puta, parabéns. Eu tenho que também agradecer muito ao senhor Ninja Inimigo, que eu não sei, toda vez que eu chamo você pelo nome, você fica meio sabiado. Ah, Pedrinho. Filho da puta, que é pai agora, né? Sim, sim. Não, eu nunca te chamei de filho da puta pra ser seu pai. Eu sempre chamei de filho da puta porque você é um filho da puta, seu filho da puta. E meu filho é o neto da puta agora, né, cara? Neto da puta! É, neto da puta. Também poder agradecer ao senhor Fernando Mussoli, ao senhor Tengu. Opa, que agradeço, cara. Não, poder... que sempre tá aí acompanhando nos temas que eu boto fé pra fazer. Não, e pô, velho, se hoje eu tô nessa vida de Musso aí, também em parte graças ao amigo Daigo, cara. Olha só, que bonito, cara. Quando eu era só um fiel de Bassara, mas o Daigo falou, não, cara, tu vê isso aqui, cara. Tem coisa aqui também, cara. Consome essa substância aqui também, cara. Isso vai fazer bem pra você, saca? E também ao Rictus, que é companheiro de Musou já faz tempo. Eu já ficamos discutindo set de arma durante as madrugadas nervosas aí. Daigo, tamo sempre junto. Saiba que se um ouvinte que não conhecia Musou pegar um Musou e jogar, você já vai dormir feliz. Já. E eu fico feliz também de falar, porque Três Reinos, como um todo, é o meu Senhor dos Anéis, sacou? Olha só. Eu não curto essas porra. Três Reinos, pra mim, é a onda. Todo mundo tem que falar, eu gosto das Endes Arturianas, eu gosto de Guerra dos Tronos, eu gosto de Senhor dos Anéis. Eu gosto de Três Reinos. Três Reinos é o que vira, cara. Eu gosto disso. Não só porque tem sangue chinês nessa porra aqui, porque tem, mas é porque é uma história foda. Você pensar que nego guerreava no mar com pólvora, milhões de anos atrás. Meu irmão, é o lance de Chibi que o diga, né? É o lance e o romance, né, brother? Não, total. Então é isso aí. Rick, você tem um jabá aí, só pra eu saber? Você tem algum site, alguma coisa, algum lance? Não, eu sou meio que um personagem secreto aqui na brincadeira. Você tem que matar 1000 carinhas no próximo mapa pra aparecer de novo. Mata 10 mil. Não, mata 2 mil caras em 10 minutos que abre o Rick. É. Mas então, Ilaxo, se as pessoas gostaram de ouvir nossa conversa sobre Musou, os jogos japoneses da loucura da história chinesa, como eles podem colaborar com as suas opiniões, críticas, sugestões e porradarias? Cola aqui na Rua do Russo, número 64. Rua do Russo? Era essa porra mesmo, Brad? Era o endereço da manchete. Talvez, não sei. Um dos dois aí. Mas manda e-mail aí, sei lá, entra no site, faz qualquer merda aí, foda-se. Eu gosto de jogos da baixofrentesoco.com, www.baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco. Warriors. Warriors. Se você gostou da opinião sempre super oriental, super bolada e sinistra, com uma voz super carismática do nosso amigo Dengu Maru, aonde você pode encontrar mais coisa? Rapaz, estamos ali frequentando sempre a rede social Twitter, no @ Dengu Maru, mas toda semana temos Navio Pirata, que é o podcast jogado com a galera da Max Ribble. Muito bom. Que é, vai lá, Max Ribble com 2 S. Max é bo.com. Navio Pirata é o podcast, toda quinta-feira. Warriors. Também tem. A gente tem tiras, quadrinhos toda segunda, quarta e sexta. E tem mixtape toda primeira terça-feira do mês, se não me engano. É muita atração, que isso? É muita coisa, cara. Né? Mas tem. Vai mais por aí. E a gente que nem conseguiu lançar um episódio por semana. Puta que padrão. Barato é louco. De mídia, né? Barato é louco. É isso aí, então. Muito obrigado pela participação de todos. E é com isso que eu me despeço. Um abraço e até semana que vem. Um beijo. Warriors. Beijo, Warriors. É um beijo que mata mil, cara. Que não passa conta. É o beijo de super-homem dos anos 40. Porra.